Boa noite, boa tarde, né? Com esse horário de verão, nós ficamos à vontade para cumprimentá-los. Então, boa tarde, boa noite. Giga. Nós convocamos os demais vereadores e a sociedade de Campos Gerais para darmos início a essa sessão extraordinária. Queremos fazer uma observação, deixar claro, notório e explícito para a imprensa, para a sociedade de Campos Gerais, que as reuniões de cunho extraordinário são reuniões que não oneram os cofres do erário, que não onera o município, não onera a Câmara Municipal, é simplesmente por afetação política e por interesse em defender os interesses da sociedade de Campos Gerais, dos servidores do município de Campos Gerais e também dos servidores da casa e dos demais vereadores. Na maioria das vezes, as reuniões extraordinárias, ela tem alguma relevância, tratando-se de utilidade pública, tratando de urgência urgentíssima, de calamidade pública. Enfim, são várias as razões que levam o presidente da casa, juntamente com a mesa diretora, a convocar uma reunião extraordinária. Mas extraordinário que temos de verdade é a presença de vocês, é o plenário participativo, é a imprensa falada, escrita, televisiva, participando, é o pessoal da emissora de rádio, é os servidores, é o secretário, enfim, a sociedade, do modo geral, de todos os segmentos envolvidos nas questões do nosso município. A todos os vereadores que atenderam esse chamamento, os meus cumprimentos. Quero cumprimentar o ex-presidente dessa casa, o senhor Alexandre Flávio. Quero cumprimentar também o secretário Paulo Roberto Fernandes. Quero cumprimentar o meu colega e correligionário do Partido Social Cristão, o Firmato Augusto, assim como o Cleiton. Enfim, todos aqueles, posso esquecer de alguém, mas todos que estão presentes no plenário, que venham participar conosco, e os serventuários da casa, que o dia inteiro me tolera, mas que no término da tarde eles ainda têm fôlego, têm oxigênio, para que nós possamos desenvolver aquilo que a sociedade nos conclamou, nos atribuiu, que é de resolver os destinos do nosso município. A todos os vereadores, muito obrigado pela presença. Peço ao secretário que faça a chamada. Aloísio Pereira. Presente. Djalma Santos Pereira. Presente. Eduardo Luiz Pereira Furbeto. Presente. Glauco Rabelo. Presente. Isaías Quixara. Presente. José Edmadeia de Lima. Presente. Lázaro Divino de Oliveira. Presente. Marcos de Novaes. Presente. Maurílio Antônio Pereira. Presente. Rômulo Nascimento Júnior. Presente. Sidney Novaes Campos. Presente. Havendo número legal, declaro aberta a sessão e convido e peço a Áurea dos Santos que faça a leitura da ata da reunião anterior para que nós possamos discutir e votar. Ata da 4ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Campos Gerais, Minas Gerais, realizada às 19 horas do dia 23 de janeiro do ano de 2017, sob a presidência do senhor Glauco Rabelo. Feita a chamada pelo secretário, estando presentes os seguintes vereadores: senhor Aloísio Pereira, senhor Djalma Santos Pereira, senhor Eduardo Luiz Pereira Furbeta, senhor Glauco Rabelo, senhor Isaías Pixarra, senhor José Arimateia de Lima, senhor Lázaro Divino de Oliveira, senhor Maurílio Antônio Pereira, senhor Rômulo do Nascimento Júnior e senhor Sidney Novaes Campos. Deixou de comparecer, devidamente justificado, o senhor Marcos de Novaes. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando que fosse feita a leitura da ata da sessão anterior, que, após lida, colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. A seguir, o senhor presidente solicitou que fosse feita a leitura de correspondências recebidas. Ofício número 002/2017, do prefeito municipal, senhor José Eugênio da Silva, enviando os projetos de lei de números a saber: número 001/17, que cria cargos de provimento efetivo e dá outras providências. Número 002/2017, que abre crédito suplementar e dá outras providências no valor de R$ 1.249.494,91. E número 003/2017, que autoriza abertura de crédito especial ao Orçamento Geral do Município de 2017 e dá outras providências no valor de R$ 10.000. Ofício número 003/2017, do chefe do gabinete, senhor Alexandre Flávio, informando que as solicitações feitas através dos requerimentos de número 002/17 e 003/17 foram encaminhados respectivamente às secretárias de Transporte e Saúde. E tão logo sejam respondidos, serão encaminhados a esta casa. Ofício número 004/2017, do chefe do gabinete, senhor Alexandre Flávio, encaminhando resposta das indicações números 001/17 a 007/2017. Ofício número 05/2017, do prefeito municipal, senhor José Eugênio da Silva, informando que o senhor João Carlos Coelho foi nomeado como subprefeito do distrito do Córrego do Ouro, através da portaria número 025/2017, e ordenador de despesa através do decreto número 2697/17. Ofício número 001/17, do coordenador de vigilância epidemiológica, senhor Leôncio Marques Ferreira, em resposta ao ofício número 008/2017, que informa que o trabalho realizado periodicamente com a eliminação dos focos e recolhimento de possíveis e futuros focos do mosquito Aedes aegypti, quanto à notificação para o proprietário a fazerem a limpeza dos seus terrenos, foi encaminhado ao setor de planejamento, arrecadação e fiscalização, órgão responsável pelas notificações de terrenos e lotes baldios, que, por sua vez, destina ao fiscal de postura do município e este notifica tais proprietários. Indicação número 013/2017, de iniciativa do vereador Isaías Pichara. Indicação número 014/2017, de iniciativa do vereador Rômulo do Nascimento Júnior. Requerimento números 05/17 e 06/17, de iniciativa do vereador senhor Rômulo do Nascimento Júnior. Moção número 001/2017, manifesta pesar. O vereador Eduardo Luiz Pereira Furbeta e demais vereadores que a base subscreve vêm muito respeitosamente requerer que, após tramitação regimental, seja enviada a moção de pesar aos familiares da senhora Arlinda Glória pelo seu falecimento ocorrido no dia 6 de dezembro de 2016. Moção número 002/2017, manifesta pesar. O vereador Eduardo Luiz Pereira Furbeta e demais vereadores que a base subscreve vem muito respeitosamente requerer que, após tramitação regimental, seja enviada a moção de pesar aos familiares da senhora Suzana Glória de Faria pelo seu falecimento ocorrido no dia 11 de novembro de 2016. Moção número 003/2017, manifesta pesar. O vereador Djalma Santos Pereira e demais vereadores que abaixo subscreve vêm muito respeitosamente requerer que, após tramitação regimental, seja enviada a moção de pesar aos familiares do senhor José Pedro Pereira pelo seu falecimento ocorrido no dia 16 de janeiro de 2017. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou que fossem distribuídos os projetos de lei número 01/17, 02/17 e 03/17, de iniciativa do Poder Executivo, e projeto de lei número 001/17, de iniciativa do Poder Legislativo. Após tramitação regimental, foram aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes as moções de pesar número 01/17, 02/17 e 03/17. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão com a lavratura da presente ata, que segue assinada por todos os vereadores presentes. Campos Gerais, 23 de janeiro de 2017. A presente ata se encontra em discussão e votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneça como estão. Quero cumprimentar também o meu sobrinho, Vinícius, né, Vinícius? Sempre nos prestigia aqui também. E outros servidores da Prefeitura Municipal. Percebe-se que está brindado o Executivo, né? Isso é bom, isso é importante. O pessoal do campo de Corvo do Ouro, enquanto eles estão assinando, eu quero tecer um comentário que nós tivemos no Córrego do Ouro, no término da semana, estava o Eduardo, eu, o chefe do gabinete, Alexandre Flávio, o prefeito, nós encontramos com os vereadores do Córrego do Ouro, a receptividade do povo do Córrego do Ouro é uma coisa impressionante, chega a nos emocionar. E também cumprimentar o povo do Córrego do Ouro, do distrito, do próspero distrito do Córrego do Ouro, pela manifestação cultural de tamanha grandeza, onde houve gincana, desfiles, foi, enfim, blocos alegóricos, foi uma manifestação cultural da maior magnitude. Eu gostaria que o Poder Legislativo pudesse participar de uma forma mais eficaz do evento dessa natureza, mas a lei não engessa nesse aspecto, porque o Poder Legislativo ele não proporciona, não faz um projeto de natureza que gera despesa para o município. Mas a gente também, nada nos impede de fazer proposição, que é um expediente que consta na lei orgânica, no regimento interno, que é de motivar o Poder Executivo a investir. Aquilo lá tem que entrar para o calendário festivo do município de Campos Gerais. Porque nós temos um hábito equivocado de falar o Córrego do Ouro. O Córrego do Ouro e Campos Gerais, nós somos sieneses, nós somos um. Nós somos irmãos, nós somos... O distrito tem muito a ver conosco, ou tem muito a ver, não. Tem tudo a ver. Eu quero, através dos senhores vereadores, estender meus cumprimentos a todos aqueles que participaram de uma forma ou de outra da realização desse evento de tamanha grandeza. A participação nossa dos vereadores, conforme nós fizemos aquela reunião numa janta que nós tivemos na casa do vereador Djalma, e foi o que nós pudemos fazer, foi uma iniciativa de um bloco de vereador, do vereador do Grupo 18, que tomou aquela iniciativa e nós não tínhamos mais nada a não ser aquilo. Mas eu tenho certeza que no ano que vem, que agora já é calendário e a gente gostou, aquilo que gosta a gente repete, nós podemos dar uma manifestação, ter uma participação mais efetiva, mais convincente, que ajuda também naquela festa. Olha, eu fiquei encantado, maravilhado. Eu não sabia que o Córrego do Ouro tinha tanta gente bonita, não, viu? Estava maravilhoso, parabéns. Dê um abraço a cada um dos seus conterrâneos, dos nossos conterrâneos lá no Córrego do Ouro. Bem, nós hoje estamos recebendo o Paulo Roberto Fernandes. O Paulo Roberto Fernandes, ele tem um histórico na vida pública. E o Paulo Fernandes, a gente não pode falar que ele está perpetuando no poder. O poder que perpetua em busca dos relevantes serviços dele. E isso muda, porque tem servidor e servidores. Eu posso falar que o Paulo Fernando, ele é do mesmo perfil, ele é do mesmo quilate do seu Mário Fernandes e dele. Por que não dizer do Agenor Reis também? São pessoas difíceis de encontrar na vida pública, que é afetado especificamente pelo interesse público, não tem conotação política, não tem segmento partidário, se bem que o código genético do Paulo recomendava. Porque o Paulo Fernando nada mais é do que neto do prefeito que governou Campos Gerais por 39 anos. O maior prefeito que nós tivemos aqui, que foi o doutor Alfredo Barbalho Cavalcante. Isso não é fato, não. Às vezes algumas pessoas acham hilariante porque tem dificuldade para conhecer história. Não conhece o nome, entendeu? Porque o rio é uma coisa tão assim, o ato de se sorrir quando você faz uma ponderação sobre um parceiro, talvez tenha dificuldade de conhecer o que passou na história, o que é a história de fato, e o Paulo faz parte dele. Mas eu quero aproveitar essa minha pronúncia e convidar o Paulo. Aurinha, você arruma uma cadeira para o Paulo sentar aqui, nós vamos abrir a sessão hoje para ele falar conosco, para nós conversar um pouquinho A sessão ela é extraordinária, mas nós vamos fugir o foco um pouquinho para que ele possa falar, discutir conosco naquele crédito suplementar que o Paulo tem profundo conhecimento sobre isso. Ô Paulo, você tem a bondade... Põe uma cadeira para o Paulo. Paulo, você fica à vontade. Aqui você pode falar em pé, deitar de lado. Você tem a... Está franqueada a palavra. A razão do Paulo é fazer uso da palavra, como qualquer cidadão pode fazer parte, a plenária aqui é muito democrática, é que o Paulo conhece sobre dotação orçamentária, sobre rubrica orçamentária, sobre orçamento, sobre suplementação de crédito, e o prefeito nos enviou um projeto aqui, e a gente... Já discutimos daqui e dali, mas o Paulo é a pessoa ideal. O Paulo, esteja à vontade. Vamos conversar, vamos debater, vamos discutir sobre esse projeto de forma bem democrática. As minhas dúvidas eu quero tirar com você e eu gostaria que os vereadores participassem. Quero fazer uma ratificação, que a reunião é extraordinária, a matéria com o CIM tem que ser específica, mas nada impede que nós possamos abrir um espaço para o secretário, viu? Esteja à vontade. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, minha diretora. Muito agradeço as suas palavras, seu elogio. Muito obrigado. Senhores vereadores, bonitos presentes, eu vim aqui explicar sobre o projeto que é enviado pelo Executivo, no valor de R$1.249.000, de crédito suplementar por superávit financeiro. O superávit financeiro ele se dá por fontes de recursos. Então, o município, hoje, toda a despesa do município, ela tem uma fonte de custeio, uma fonte para enviar a despesa. Então, nós temos a fonte da saúde e para atenção básica, nós temos fonte de recursos na vigilância sanitária, nós temos na média alta complexidade na área da saúde, e assim por diante, entendeu? Tanto cada setor tem a sua respectiva fonte. Na execução do orçamento de 2016, houve uma sobra hoje financeira no valor de R$1.249.000 que foi esse projeto. Então, para nós usarmos esse dinheiro, nós somos obrigados à aprovação da Câmara. Por quê? Nós temos um orçamento aprovado para 2017 no valor de R$ 53.150.000, orçamento do município. Se eu colocasse R$1.000.000 sem autorização da Câmara, eu estou aumentando o orçamento para R$54.000.000. Então, eu não posso fazer isso sem autorização do Legislativo. Então, nós enviamos esse projeto, entendeu? É natural que surgem dúvidas, né? Porque vereador tem muitos vereadores novos, é uma matéria complexa, é pouco usada, né? O superávit financeiro. Ele se dá mais no início do exercício. Entendeu? Então nós enviamos, dentro desse projeto, existem recursos financeiros de convênios, entendeu? Existem recursos financeiros de custeio, exemplo se dá na fonte de recursos 129 ou 229 da assistência social, que é necessário que a Câmara aprove isso aí de uma maneira até uma certa urgência, desde que sane todas as dúvidas quanto ao projeto, né? Que porque existe alguma despesa parada dentro da assistência social. Por exemplo, o recurso da assistência social é recurso de custeio, né? E tem, acho que tem um valor de R$ 299.000 dentro desse projeto. Oi. Ah, tá perfeito. Se não tivesse esse superávit, essa suplementação, naturalmente as verbas da assistência social, como o senhor acabou de salientar, estava zerada? Estava. Não teria? Não. Não foi previsto no orçamento? Não. Foi votado em 2016? Não, a previsão existente do orçamento é para 2017. Então, justamente, votado em 2016. 2017. Esses recursos são transferidos, normalmente, pelo governo federal, mês a mês. Não, perfeito, mas talvez eu não elaborei a pergunta de forma correta, mas vou insistir na pergunta. Se nós suponhamos que o plenário não entende, ou que nós não colocamos a matéria em plenário por uma prerrogativa nossa, essa verba da assistência social não foi previsto no orçamento votado em 2016 para ser executado em 2017, claro, com a lupa do Legislativo? Não, por favor. Deixa eu explicar. Como eu disse anteriormente, essa transferência se dá mensalmente. E, ultimamente, não existe uma data fixa do governo federal transferir. E esse dinheiro chegou no apagar das luzes em 2016. Quanto tinha no mesmo. Entendi. Então, não teve meios para executar. Tá, mas aí não foi inserida no orçamento, pergunta é... O valor estimado para 2016 está inserido. Então, quer dizer, o fato dessa matéria não tramitar no plenário, não ter sucesso na empreitada aqui nessa plenária, não inviabiliza o trabalho de assistência social do município? Não. Isso não tem meio termo. Existe ou não existe? Não existe, inviabiliza sim, porque é o seguinte, essa gama de 299 mil são diversas contas bancárias. Por exemplo, tem eu explicar o que se gasta na assistência social, mas seria mais interessante o próprio secretário ir explicar quanto se gasta mais o dinheiro. Mas não havia essa previsão, havia? Como? Do superávit, essa verba? Não, era a previsão, o superávit se deu porque o dinheiro ficou na conta. Tá, pois a pergunta é o que estou insistindo nela, vou insistir para o senhor novamente. Pois não. Ela não tem essa superávit. Foi reprovado aqui no plenário. Um exemplo. Acabou, assistência não toca. O dinheiro fica parado. Não toca assistência social, acabou. Não tem mais. Aí vai extinguir a assistência social. Vai esperar o recurso de 2017 chegar. Pois é, mas é previsto no orçamento. Previsto no orçamento. Então a Câmara não inviabiliza. Não, não estou falando em termos assim. Radical. Não, eu também estou sendo radical. Eu quero me esclarecer e me inteirar da matéria. Eu me dou por satisfeito, viu? Dê sequência. Pode, não, né, sobre esse aspecto aqui já. Tem outra matéria, outra. Não, é aquilo que a gente quis dizer, que eu não posso, que nós não podemos colocar esse orçamento na transação da Câmara. E algumas despesas, nós temos, por exemplo, verbas, nós temos prestação de contas de convênio, entendeu? Cujo dinheiro tem que ser devolvido. Tá. É sobra de convênio. Para me devolver, eu tenho que fazer um empenho no exercício 2017. Para me utilizar isso no exercício 2017, eu tenho que inserir no orçamento. Ah, tá. Foi muito bem esclarecido isso. O orçamento do prefeito hoje, ele é... 40, quanto que é? Esqueci. Ele é total do município. É 53.150. 53.150. E ele tem... uma suplementação automática de mais 20%, que é o equivalente a mais 10 milhões. Exatamente. Né? Mas essa matéria não pode ser por decreto. Não, perfeito. Até porque, por decreto, ele está afrontando o Legislativo. Ele vai estar, por decreto é as pedaladas, né? O Maurício fez vários decretos no ano de 2015. Mas ele suplementou tudo. Ele suplementou por decreto. Ele tinha uma margem para isso naquela época? Ele tinha... Em 2015. Perfeito. Os senhores vereadores estejam à vontade para nós possamos discutir com ele. Então, o Paulo, a matéria, ela, esse dia nós discutimos aqui com os demais vereadores, eu questionei, estou tomando essa liberdade. Para nós isso é muito bom, que o senhor vem aqui e valoriza a matéria, valoriza os vereadores. E tirar dúvida também. As perguntas não é de perpicácia nenhuma, porque nós não temos objetivo nenhum de inviabilizar nada. Mas eu entendo, eu particularmente, porque eu sou presidente da Câmara, não deixo de ser vereador. antes de ser presidente, eu sou vereador. E na qualidade de vereador, eu volto a insistir. Ele vai ter 20%. Essa matéria, esse superávit tem que ser inicial. Ela não pode ser complementada após os 20%. Lá no tempo, que eu creio que o orçamento dele estoura até setembro. Você acha que vai até mais? Não, depende. Qual que é a previsão? O que é que na tua ótica, você já viu, você conhece a peça orçamentária e conhece as despesas do município? Nós trabalhamos com o orçamento, superestimamos o orçamento. O orçamento da prefeitura, que de 53 milhões, 44 milhões, é do Executivo Municipal. Ah, perfeito. É do Executivo Municipal. Esses 44 milhões foram arrecadados no exercício de 2016. Então, o nosso orçamento está muito com o pé no chão. Ah, tá. É possivelmente nós tenhamos um excesso de arrecadação. E é o ideal a gente trabalhar dessa maneira. Entendeu? Aí é o suficiente para ele suplementar lá na frente novamente. Ok. Não, nós estamos 20%. Mas com os 20%, ele usa os 20%. Se tiver um planejamento exemplar, que é muito difícil para a prefeitura do porte da nossa, como os demais municípios, é difícil fazer um planejamento. Mas, Paulo, a prefeitura tem uma secretaria de planejamento. Lá não planeja? Tem um secretário, tem um salário. Tem um secretário de planejamento, tem um salário, tem uma equipe. Tem, ué. Ah, não, mas não. O de governo. A Secretaria de Planejamento ela funciona mais para efeito de planejamento de obras. Mas a palavra planejamento. A palavra planejamento. Planejamento financeiro hoje, por mais que se faça, entendeu? O município do Bote Pequeno, ele muitas vezes, ele não tem, por exemplo, um custo. Ele não tem uma comunidade instalada. Então, isso inviabiliza, muitas vezes, o planejamento perfeito. Não, perfeito não. Perfeito, mas, pelo menos, é um, né? Planejamento que nós não trabalhamos. Primeiro ano que eu tive aqui na casa como vereador, o crédito suplementar que o prefeito, na época, o Joaquim Geraldo, solicitou, foi aprovado 1%, e ele trabalhou também. Não, trabalha. Isso é muito importante, porque o vereador passa a ter acesso e ter conhecimento das ações que acontecem lá com o Executivo. Não, entendeu? Acho muito importante. Nós temos requerimento agora, Paulo, que já extrapolou os 15 dias do prazo regimental, ainda não veio resposta. E são coisas essenciais para você poder saber o que está acontecendo. Entendeu? Então, já é uma falha da atual administração junto ao Legislativo. Entendeu? Manda junto com o relatório, quadrimestre. Né? Nós mandamos o relatório e vamos mandar todos os secretos, todas as transferências que nós estamos fazendo, nós vamos estar na satisfação independente, entendeu? Uhum. Nós fizemos o decreto, tudo vai ter. O vereador vai tomar conhecimento, eu acho perfeito. O que eu entendo aqui, senhor presidente, esses projetos aqui, o 01, que é a criação de cargos, criação de vagas, né? É vagas. Né? Eu acho que é mais do que correto, mais do que justo, porque o contrato é vedado pela justiça. Então, ou é processo seletivo, ou é concurso público, e contratação não é aprovada. Então, se tem um concurso em andamento e pode ser criado as vagas, mais do que justo, certo? Esse do funcionário lá do raio-x, mais do que justo também. Eles reteram o dinheiro dele, né? Apropriaram do dinheiro dele. E é dele, tem que devolver. Então, nada contra, acho o mais correto possível. Agora, esses créditos têm que ser melhor controlados, senhor Paulo. Não, eu não tenho dúvida, não. Não tenho dúvida, não. Dúvida nenhuma. Tem que ser melhor controlado, porque justamente por isso. Para não ficar esse decreto, essa situação, para o final do ano e a casa ter que ir lá, ficar pedindo, ter que correr, assim, correr atrás é nossa função. Mas evitar alguns conflitos no futuro para poder ter acesso aos gastos do município. Nós estamos aqui para poder apreciar. O orçamento ele não é 100% preciso, mas ele tem que ser bem aproximadamente da precisão. O planejamento é só do município, em geral. Sim. É do Estado, é do governo federal. Sim. Porque, basta dizer, eu vou te dar um exemplo aqui. Em 2016, o município assinou um convênio com o governo do Estado para o transporte escolar, no qual o governo estadual comprometeria em repassar 10 parcelas de 69 mil. Ajudar o custeio do transporte escolar da prefeitura, que transporta muito mais da tarefa estadual que a municipal. O governo estadual só é isso que eu estou entendendo aqui. Transferência do governo. E para dele está. 10, uma agora repassou o Alexandre. Teve a falta para a hora. Agora é difícil fazer um planejamento municipal, entendeu? Você bancar um transporte escolar, que é um custo maior do que. Sim, sim. É uma das maiores despesas que a prefeitura tem. Ele sobrou. E a gente tem que entender que o papel do vereador é muito importante. Muito mesmo. Essa casa aqui, no final do ano passado, rejeitou um. Nem foi distribuído, foi retirado de pauta. Rejeitou um projeto que ia sobrecarregar o município. Ia colocar o município numa situação difícil. Entendeu? Então, o vereador ele tem que acompanhar, tem que participar, porque uma que é obrigação, né? E outra que pode fazer a diferença. Pode fazer a diferença. Esse 1 milhão quase que vai ser economizado esse ano, pode construir uma creche, uma escola lá no Jardim Botânico, uma creche lá no Bela Vista. A gente só espera que o prefeito venha, já que vai tá sendo economizado, que aplique nessas duas regiões, porque está precisando. Nós é a nossa parte. Agora que a administração faça dela também. Só para esclarecer mais, a atual administração, eu tenho 24 anos de prefeitura, a atual administração, estou vendo muito pé no chão. Ela. Muito pé no chão, com cuidado, com zelo, entendeu? Não está precisando em nada. Isso. Isso é importante, é uma equipe boa, você, Maduro, nós temos o Alexandre Flávio, o Xandim, que tem experiência política de 25 anos, nós temos o Zé, nós temos o Ronaldo Miarelli, que está já há muito tempo lá dentro da prefeitura, não justifica. Falhar, sim, falhar é comum, é normal, mas abusar, errar, desperdiçar, não justifica, porque hoje tem uma equipe madura, uma equipe boa, entendeu? Não justifica falhar. E, igual fala aqui, é uma Câmara muito atuante. Eu ainda não vi uma Câmara iniciar um governo com os pés no chão, dedicando e procurando saber, querendo trazer resultado para a população, igual eu estou vendo essa. Não menosprezando os colegas que a gente teve no passado, teve bons vereadores, mas você vê que essa Câmara está unida, a favor da população. Não está contra ninguém, está a favor do cidadão que nos colocou aqui. Paulo. Fazer uma pergunta aqui, para favorecer para você, para o vereador não entender. Aqui tem um convênio. O convênio, fonte de recurso, 222. Total, R$15.880,18. Aqui, está escrito, ó, convênio do governo federal, estadual, na área de educação. E explica para ele, se fica mais fácil para ele entender. Esse recurso sobrou no ano passado. Se a Câmara não aprovar, vai ser devolvido. Não, a prestação de conta atrasa, entendeu? Eu tenho que inserir no orçamento para que a gente faça e bem devolva. Entendeu? Em alguns casos, agora, convém. E é muito fácil identificar essas fontes de recursos que estão sendo nesse projeto, porque se analisarmos o orçamento desse ano, toda a fonte vem com o número 1. Por exemplo, a educação do 122, saúde 123. Agora, esse recurso que veio, que foi oriundo de 2016, ele passa a ter o 2, não o 1. Então, fica 222, 223. Então, é de fato identificação dentro do orçamento. Então, Pode falar, Luiz. Você tá... É que nem o senhor está falando lá, você perguntou. E esse dinheiro, então, quer dizer que ele vai ficar parado ou vai ser devolvido? Não, alguns casos. Alguns casos, por exemplo, o vereador Lázaro comentou, é no caso de um convênio da educação. Eu acho que vai ser devolvido pelo valor. Porque 15 mil reais, normalmente, o convênio vem 100, 200, 300 mil. Nunca vem 15 mil reais. Não dá nem para comprar um carro. Então, possivelmente, é sobra de convênio. E que já está prestando na conta, ele vai ser transferido para o orçamento para ser devolvido o valor que sobrou. Então, Paulo. Porque muitas vezes a gente tem uma equipe muito boa lá na prefeitura e procura reprogramar toda a sobra. Mas muitas vezes a gente não tem autorização para utilizar o valor. Aí tem que devolver. Por exemplo, teve uma reforma, por exemplo, uma escola. Teve diversas. Tá? Muito. Na Coaguro, reformou escola, fez escola. Aí sobra um valor de 15 mil. Eles não aceitam, muitas vezes não aceitam a reprogramação. Então aí devolvido. Alguns casos. Outros casos, com valor maior, é reprogramado. Consegue reaproveitar de nenhum outro lugar. Exatamente. Ô, Paulo, então, superávit 2016, né? Não está dentro do orçamento. Não. Então, isso aqui caracteriza que o prefeito anterior deixou R$1.249.494,91 em caixa para a nova administração. Com isso aí, direcionado. Sim. Não pode gastar em qualquer lugar. Sim, não, são valores específicos, cada um para a sua área. Cada um na sua área. Sim. Eu não posso gastar. Não, tem que ser no PSF. Não posso assim por diante. Na média, alta complexidade. Não. Por exemplo, lá no banco. Não pode. Entendo. O verbo carimbado. Então é importante. Isso aí tinha que dar publicidade. Né? Da publicidade mostrar que. Secretário, é verbo carimbado. Né? É verbo carimbado, tem destino próprio. Destino próprio. Exatamente. Importante. Porque. Assim, todo mundo tem o direito de falar, né? Mas eu acho que a pessoa que está envolvida numa gestão pública, ela tem que ter conhecimento e não falar abobrinha, né? A gente tem visto alguns comentários que a saúde está tendo dificuldade para poder se ajustar. É quando aparece uma coisinha, recuperou 100 mil do PEMAC. É importante, mas aí então dá a impressão que é 300, porque um fala que foi... Pedro fala que foi Pedro, o João fala que foi o João, e assim por diante. Então, eu acho que a administração está certa, que está novo, está iniciando agora, tem que estar com os pés no chão e trabalhar bastante, suar a camisa. Onde tem salário, tem que ter suor, entendeu? E com um valor de mais ou menos 1 milhão e 200, você vê que a maior parte aqui é vinculada à saúde e alguma parte na educação. Falta de dinheiro para trabalhar não tem. Então, agora tem que trabalhar, atender a população, oferecer transporte para os pacientes. É isso que tem que fazer, só isso, mais nada. Paulo, esse aqui que eu estou vendo, até não tenho certeza, não, parece que eu já vi um comentário. Esse daqui da, acho que é 372, aqui fala construção e reforma de praça. O senhor sabe me falar se esse aqui vai ser aplicado na praça de Corrego do Ouro? Você não sabe? 144.643. Convênio. Mas que não foi arrecadado ainda. Não foi arrecadado. Saúde ou assistência social. É da obra, realmente. 224. mas uma obra específica. Mas é... De acordo com o plano de trabalho que foi feito, o objetivo dele. Só... Quer dizer, se essa ponte for feita com uma pavimentação asfáltica, em tal rua tem que ser pavimentação asfáltica em tal rua. Não pode asfaltar outra rua. Você que mude o plano de trabalho. É, não, você que mude o plano de trabalho. Então, quero dizer, mas em, então é melhor, graças a Deus, ter sobrado esse dinheiro, né? É. Porque ter dívida, né? Ter ficado dívida, então, né? É melhor né, votar a favor, né? Você vive com dinheiro aprovado, né? Se Deus quiser, nós vamos aprovar para ter dinheiro para investir, porque não ter dívida, ter ficado com dívida. Verdade. Antes sobrado, quer faltar. É, o senhor, a bancada do prefeito, que essa linha está. O Zé Matéia, o. Foca, pessoal que foi. Fica, esteja à vontade para vocês falarem e defender a matéria. Paulão, esse dinheiro que está aqui, que está destinado nas áreas de educação, né, nas áreas da saúde, esse dinheiro já está tudo no, liberado para estar em trabalho? Exatamente. Esse é o plano de trabalho, né? Isso, que ele é destinado para... Esse dinheiro está na conta bancária, na conta específica. Não, ô Paulo, ele perguntou se está liberado. Hein? Ele perguntou se está liberado. Não, isso aqui, liberado está, porque é sobra, né? Não, essa... tem que passar pela Câmara. Ah, tem que passar pela Câmara. É todo jeito para passar no plenário para estar liberado, né? Esteja à vontade, senhores vereadores, o Paulo está aí para... sanar as dúvidas e para discutir com vocês. Explore um pouco o Paulo, porque o Paulo é profundo conhecedor de orçamento. Eu tenho as minhas limitações, Paulo, mas qualquer dúvida eu pergunto para você também. Agora, senhores vereadores, esteja à vontade. Trocando em miúdo, isso aqui é realidade, é dinheiro, é valores que está em caixa. A reforma da Praça Esporte com Algo do Ouro é uma interrogação. Pode ser que saia, pode ser que não saia. Eu me lembro muito bem, senhor presidente, na época, Alexandre Flávio, ele fez o propósito, repassou 140 mil, não foi, Xandinho? 140, 144? 160? 150. Que seria para ser aplicado na praça, mas não foi aplicado. Resumindo, isso aqui é a realidade. Está tá na conta, pode ser usado. Se quiser usar agora... Esse projeto, no meu ver, não impede nada, entendeu? Porque o orçamento, se ele estender lá para o final, ele vai ter que... Ele... Como que eu vou usar uma devolução de convênio? Pois é, não. Então seria um crédito especial. Seria um crédito especial. Não suplementar. Não, é suplementar. Se você está mudando as dotações, como é que você está suplementando? Eu tenho que suplementar. Por exemplo, nessa dotação que eu coloquei aí, redação do projeto. E Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar. Então. Suplementar. Suplementar. Ao suplementar, se eu suplemento, eu tenho que suplementar alguma dotação. Sim. Mas eu não posso, eu tenho que... E eu estou suplementando as dotações específicas. Aqui, que nós colocamos, não é Não é anulação. Eu apenas no artigo 2, eu coloquei aqui, ó, os recursos para a suplementação mencionados no artigo 1 foram obtidos por superávit financeiro do exercício 2016. E essas dotações? E coloquei em parágrafo 1, define superávit financeiro de acordo com o manual de contabilidade aplicado ao setor público, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Superávit financeiro é o saldo da conta bancária que aplica a conta reduzida das despesas. Apagar e a liquidar. Cuja identificação é precedida pelo algarismo 2. Aqui, nós colocamos toda a fonte de recurso, nós apenas elaboramos que na fonte 222 tem 15 mil reais. Eu não coloquei em total. A eu colocaria aqui, dotação número tal. Eu não coloquei. Entendi. Eu apenas coloquei a fonte para ilustrar, para ficar mais claro que a fonte que traz. Que é a fonte que está vindo. Que é a fonte que é pura. Paulão, esse dinheiro que está sobrando aqui, mesmo se for para devolver ele para o governo, a Câmara tem que aprovar ou não? Não, já está aprovando agora. Mas já está aprovando agora. Eu não estou garantindo que todo o dinheiro vai ser devolvido. Alguns casos vai usar. De acordo com o plano de trabalho. Eu prometo aí, se ilustrar, fazer. Eu acho. Não, se for necessário, a gente faz e manda para os senhores vereadores, entendeu? Um comentário por tipo, cada fonte. O que está acontecendo? Aonde que está repassando o dinheiro? Deixa eu fazer só uma observação aqui. Os vereadores, eles têm prioridade na matéria, na discussão da matéria. Às vezes, o pessoal manifesta no plenário. Vamos discutir, todo mundo vai discutir, mas no período, no momento em que o vereador, a mesa diretora estiver discutindo, é impossível interpelar qualquer que seja o senhor Edil, senhor vereador, porque é prioridade do plenário e da mesa diretora. Com certeza nós vamos discutir com a plateia. Pode ter certeza, o senhor que levantou a mão, que já se apresentou, vai discutir, vai falar, a casa é muito democrática. Só que a gente prioriza o plenário, a mesa diretora, e, posteriormente, nós vamos discutir. Isso enriquece o debate. Com certeza, nós vamos conceder o espaço. Paulo, esse dinheiro, eu mexi com a associação, assim, pelo que eu estou vendo, esse dinheiro tem um prazo lá, se ele não for prestado, feita, prestada a conta, aí o governo perde a devolução dele, não é? Exatamente. É, foi o que aconteceu. É. No caso de convênio, para prestação de contas, se ela não foi feita certinho, o dinheiro é devolvido. Não preste conta. Naquela data, o município é colocado no CIAP, que é tipo um SPC, onde é bloqueado todos os convênios. CRP, certidão de regularidade provincial. Também. Também. CIAP, CRP. Não é lá que aconteceu, que a gente foi o primeiro ano lá da associação. Aí, se eu prestar conta. No convênio, naquele prazo estipulado, dentro da vigência, aí nós vamos para a SPC. Lá na associação. Bloqueia todos os convênios. Na associação do campo lá, aconteceu isso. A gente viu uma emenda do deputado Josão Melo, R$20.000. Aí a gente, para comprar uniformes, coisas de criança, chuteira, bola, essas coisas. Aí a gente foi, fez essa licitação com o preço. Até o Belchior que ganhou. Chegou no dia, aí o dinheiro ficou aplicado um mês. Aí aplicamos ele um mês. Chegou no dia, né, coisou, falou assim, vai, R$100 e poucos. Aí depois, aí na prestação de contas, sobrou R$100 e poucos. O governo pediu a devolução dele, teve que depositar esse dinheiro na conta. Então, a gente está, eu estou apto, a gente não precisa votar hoje, mas conta vai ser votado. O recurso da reforma do posto de saúde do Cogo do Ouro iniciou com 150 mil. Agora já está em torno de 200. Já tem o quê? Uns 4, 6 anos que está tramitando o convênio. 6 anos. Tramitação de um convênio do governo federal. Iniciou com 150 mil emendas, hoje já está beirando os 200 mil. Ah, pois não. Boa noite a todos, que todos sejam bem-vindos. Fazer uma pergunta para o senhor Paulo. No meio de tanta coisa a ser feito, começando pela área da saúde mesmo, por que o senhor acha que uma parte do dinheiro, se for aprovado, pode ser, como é que fala, pode voltar para o governo, alguma parte do dinheiro, no meio de tanta coisa a ser feito? No caso específico de convênio, tá bem. Somente convênio, e esse convênio, quando a gente não consegue a reprogramação dele, aí nós temos que devolver, mas é um caso coragem. Aquele valor que eu comentei aqui, um valor de 15 mil para um efeito de investimento, é um valor pequeno. Então, eu não afirmei o suposto. Né? Não, se for devolver, é a quantidade mínima, mais que vai desse 1.239.000 é para aplicar mesmo, principalmente na área da assistência social, que na área da saúde, atenção básica. É, são os três mesmo. Ah, então tá bom. Porque eu achava, na minha opinião, depois que o dinheiro está aqui, nós tinha que ser utilizado em várias, seja na saúde, no esporte, né? Tem muita coisa a ser feita. Então tá bom, muito obrigado, só isso. Continua franqueada a palavra, o debate está... Esteja à vontade, aqueles que quiserem formular a pergunta. Paulão, esse convênio, esse dinheiro que está restando aqui, ele tem prazo para você ter um parecer dele ou devolver ou utilizar ele? E esse prazo desse dinheiro já está vencendo, ainda tem, não, tem uns 30. Alguns, já está em cima da hora. Certo. Perfeito. Mais algum vereador queira discutir a matéria, falar, questionar, parlamentar? A pergunta do vereador, ela é interessante. Como é que o sujeito, o vereador... O prefeito, a sociedade, a secretaria, ela pensa em prazo e não pensa na maioria, né? Paulo, eu me dou por satisfeito. Muito obrigado, viu? Eu agradeço, senhor presidente, agradeço, senhor vereador, e coloco à disposição, não só para vir aqui, mas à disposição na prefeitura também. Tá? Muito obrigado, seja bem-vindo, viu? Muito agradecido. O motivo maior da reunião hoje. Essa matéria que o Paulo discutiu aqui, que os vereadores discutiram, perguntaram, não era matéria da pauta, mas, de forma gentil, generosa, educada, equilibrada e diplomática, nós não teríamos outra alternativa, a não ser ouvir o Paulo Fernando, que é um sujeito solícito, cortês, muito receptivo, o que nos faz, nos dá prazer em sentar lá na sala dele, dialogar. O motivo é o equilíbrio que ele proporciona e o fluido positivo que ele deixa exalar lá no executivo. Então, Paulo, eu quero deixar claro que a tua vinda para nós aqui enobrece a nossa reunião, enriquece, porque falar sobre orçamento, dotação orçamentária, isso é legislar. É uma das coisas mais difíceis que tem, é legislar. Porque fiscalizar, você vê o carro da prefeitura sexta-feira em Alfenas, você está fiscalizando, é fácil. Fiscalizar é o mais fácil que tem. Agora, legislar em matéria de tributo, em matéria de orçamento, de dotações, é muito difícil. E o senhor tem muita facilidade nessa matéria. E é dever nosso fiscalizar, denunciar, fazer leis. Eu, falando em orçamento, algo que o senhor estava falando com o plenário, eu ainda estava olhando o tanto que essa casa é generosa. O orçamento de 2016... O presidente da Câmara Municipal de Cambiarai, na minha pessoa, podia simplesmente ir lá. Então, quero deixar claro para vocês tudo aqui. Vocês veem como é que nós não somos oposição sistemática e irresponsável. É uma oposição propositiva, gostosa, saudável, que discute com todos os segmentos do plenário. É uma casa pluripartidária. A sociedade foi feliz na escolha. Veio vereador de todos os segmentos, de todas as agremiações partidárias. Mas por que vocês podiam... Você, o senhor, poderia anular, porque feriu o princípio da publicidade, da transparência. Tanto é que jamais a gente está vendo a dificuldade que os vereadores estão tendo para gravitar numa matéria de tamanha relevância. O princípio da publicidade torna nulo de pleno direito qualquer matéria. Aí, se nós quisermos, de fato, acabar e transigir com o prefeito, vamos zerar, vamos dar um cartão vermelho para ele não governar. É simplesmente... notificar o Ministério Público para a gente anular o orçamento de 2016. Duvido que algum dos senhores que está no plenário, exceto dois elementos, que é o Alexandre Flávio, que foi detentor dessa cadeira por muito tempo, É até custoso sentar aqui depois que ele sentou muito tempo. Mas o Paulo que conhece da matéria. Os demais, o Rômulo tem muita facilidade nessa matéria. A matéria que eu não tenho muita facilidade, eu procuro me conter. Mas nesse quesito, eu tenho conhecimento de sobra. O orçamento de 2017 do prefeito José Eugênio da Silva, ele é nulo de pleno direito. Basta que a Comissão de Constituição e Justiça e os demais vereadores, tem maioria absoluta, que são 8, que é o bloco dos 8, o que é que acontece? Pede a nulidade dele. Por falta de publicidade, alguém dos senhores viu, ouviu, leu e sabe sobre o projeto, sobre o orçamento para 2017? Quem souber aí de vocês, exceto os dois, levanta a mão. Nenhum. Então, feriu o princípio da publicidade. Então, eu estou fazendo essa observaçãozinha só para ver que nós não somos oposição sistemática. Nós somos uma oposição propositiva que está pautada por os interesses da coletividade. A matéria de hoje trata-se dos interesses exclusivamente do Executivo, que são a criação, que é a criação de cargos, tanto para o Córrego do Ouro, quanto para o município de Campos Gerais. Nós pactuamos aqui em plenário com o Executivo, e de forma equilibrada e responsável, o secretário que tem nos encontrado, tem conversado, tem feito esse intercâmbio entre os dois poderes, Executivo e Legislativo, trouxe e cumpriu conosco. Nós tínhamos feito uma situação, provocado uma situação, que é muito justo e nos é facultada essa condição, que nós votaríamos, sim, desde que ele atendesse algum chamamento do plenário, dos demais vereadores, do distrito do Córrego do Ouro. Eles mandaram aqui para votar. Foram cargos... para veículo pesado, para Campos Gerais. E na oportunidade, eu não sei se que cargas d'água, não tinha mandado também para atender o próspero distrito do Córrego do Ouro. Mas o plenário cobrou, percebeu a bancada do Córrego do Ouro, muito hermética, fechada nos interesses daquela comunidade, nos cobrou que cobrasse também uma posição em relação ao Córrego do Ouro. E o prefeito cumpriu. Então, a política ela é via de mão dupla. Ela vai, ela volta. A rota de colisão, quem proporciona, é aquele que não sabe viver em via de mão dupla. E o prefeito, sabiamente, através do chefe de gabinete, Alexandre Flávio, mandou para nós. Então, nós vamos discutir aqui com o plenário, com os vereadores, as matérias. Nós temos o projeto de número 4, o projeto de número 5, nós temos o projeto... e tem também o projeto de resolução da casa. Enfim, as matérias estão aqui. O projeto de número 4, vamos pela ordem, né? O projeto de número 5, Aurinha, por favor. Aqui o primeiro cria... Não, esse aqui, ó. O 5... Cadê o 5, Aurinha? Não, o primeiro que veio criava só para cá, né? Não, não. Pois é, mas qual que criava? Então, agora chegou aqui na casa o seguinte. Voltou, o Xandinho conduziu isso aí, de forma brilhante. A gente tem que reparar. Você dê a César que eu disser. Você, quando comete falha, nós não perdoamos. Mas, quando acerta, nós também temos que observar que acertou. Chegou aqui o projeto Auxiliar de Serviços Gerais do Corpo do Ouro. Cria 10 vagas, né? Auxiliar de serviço para Campos Gerais cria 15. Chegou também este motorista pesado para o Córrego do Ouro, cria mais 3. Já é do conhecimento toda a bancada, né? Está faltando um aqui, não está, Alvinha? Está faltando um aqui. 3. Ah, é. Não, do Córrego do Ouro cria 3. Isso. E esse aqui que... Ah, e o de Campos Gerais cria 15. Então, 3, 4 e 5. É. Não, já, pois é, mas ele trouxe as duas. Ele trouxe matéria. Lá para o Córdoba, ele está criando 10 vagas, mas está criando 15 para Campos Gerais. Tudo bem, é muito equilíbrio, não tem problema. Não há uma discrepância entre um e outro, até por questão de tamanho, de população e de necessidade. Senhor presidente. Senhor. Mas e... essas vagas que estão sendo criadas, ela vai ser chamada pelo concurso ou ela vai ser contratada? Não, é expectativa de vaga. Mas até o seguinte, eu queria... Estou um pouquinho... vereador, eu creio... isso é uma afirmativa minha. Não é uma afirmativa, não. Isso é uma pergunta, é um questionamento meu. É porque ele está criando as vagas. Eu não sei, ele não tem a obrigatoriedade de nomear também, não. Vai chamar pelo concurso. Isso aí é prerrogativa dele. Nós não vamos adentrar naquilo que é do executivo. Eu conversei com ele, vai chamar pelo concurso. Ele vai chamar pelo concurso. Nós estamos criando. Mas ele não pode chamar também se a Câmara não referendar, né? Então as matérias estão aí. Estava. Alguns servidores, motoristas estiveram aqui e entendemos. E outra coisa que eu quero suscitar o plenário também, o estilo inovador, inovador não, já é costumeiro, outras votações já teve aqui, a gente votar de forma nominal pela ordem designada por essa mesa. Então, eu gostaria que o Alexandre Flávio abordasse sobre essa matéria a pergunta do... Esteja à vontade. Aham. Saúde. E essa, ela vai ser chamada por ordem? Por ordem. Temos que obedecer o concurso, porque à medida que você sai fora do concurso, você está saindo fora da lei. Então, abrindo essa vaga com a volta do vereador, aí o concurso vai chamar de acordo com a necessidade, então 7 vagas já vão ser chamadas. Pela ordem. Pela ordem. E 3 vai ficar agora dentro do meu buraco, então breve, tem um buraco já. Então, Posto de Saúde também, que vai ser inaugurado logo. E à medida que se contrata, quem perde é a prefeitura, é o município. Porque à medida que você contrata, você vai pagar em reserva. Aí o cidadão, por exemplo, o motorista que hoje ficou contratado, dois anos contratado. Eles contribuíram com o INSS. Eles contribuíram para ele. Amanhã, a hora que ele ingressar na prefeitura, o que vai acontecer? A contribuição dele foi para o INSS. Aí vai somar o 50. Agora que completar 5 anos, ele tem o direito de rescisão de contrato dele. Mesmo estando pagando o INSS, ele tem o direito. Aí completou o 50, ele tem que ter mais 10%. Amanhã, no final da aposentadoria dele, ele vai estar onerando a prefeitura. Por quê? Porque esses 3 anos, 2 anos que ele trabalhou ali, ó, que vai somar de 50, é 2%, por exemplo, que ele vai estar recebendo no renda da prefeitura uma coisa que ele poderia estar distribuindo. Senhor secretário, mas esses valores são transferidos depois. Não, os valores são transferidos. São pagos na parte para o INSS. Ele é repatriado. Mas os 2 anos que ele ficou recebendo de primeira da discutimos, debatemos exaustivamente, como o presidente costuma falar, e chegamos no denominador comum, quem vai ganhar é a nossa população. Então, está de parabéns, senhor presidente, essa casa. Parabéns, porque eu acho que nós sempre cobramos, que nós cobramos, e eu cobrei várias vezes, o vereador cobrou, que Vossa Excelência conseguiu representar bastante gente participando disso. O nosso município é muito importante, o executivo muito mais ainda, porque nós vamos saber o que a população está reivindicando. Isso para nós é ótimo, porque à medida que nós temos pessoas igual vocês nos fiscalizando e nos orientando, é sinal que nós vamos estar no caminho o mais certo possível. Correto. Muito bem, senhor secretário. Só uma observaçãozinha. O senhor tem o dom da eloquência, foi muito bem, mas vou fazer só uma observação. A Câmara Municipal e vereador não vai passar com o Pires na mão lá, não. O Pires vai ter que inverter. Porque hoje... Só para concluir, porque a Câmara de Vereadores, hoje, por exemplo, nós ficamos com a maioria absoluta no gabinete quase que o dia inteiro. Então, ela tem uma aproximação muito grande, nós discutimos muitas matérias para não ficar refém do Poder Executivo. Mas nós também não faremos de refém o Executivo. Vai ser uma relação muito boa. A colocação, às vezes, foi um pouquinho equivocada, porque o senhor emocionou, é natural. Não. Eu quero acreditar que tenha sido dessa forma. Viu? Aqui, esteja à vontade, senhores vereadores. Senhor presidente, eu acho até interessante o que o chefe de gabinete da administração disse agora, a respeito de zelar pela Previcam. Entendeu? Eu pensei no valor direto de que é devolvido da Previdência, do INSS, para a Previcam, quando chega a acontecer a aposentadoria, né? Mas eu não pensei dessa parte. E isso que sirva para os vereadores também pensar na Previcam. Nós estamos vendo hoje aí a Previdência Nacional, hoje, o INSS, ele está entrando em colapso. Mal gestão, mal governado. Entendeu? Então, que isso sirva para a gente ter bons olhos a Previdência que nós temos hoje, municipal, e que é fiscalizada para os nossos vereadores. Porque, senão, o que vai acontecer amanhã? Os servidores municipal vão ter o direito à aposentadoria e pode chegar ao ponto de não ter como receber. Aí vai sobrecarregar quem? Será que o município, na época, vai ter como arcar com essas despesas? Então, parabéns. Né? Só queria fazer um adendo também, senhor presidente, ao nosso chefe de gabinete. É que nós temos algum requerimento que foi feito e que já extrapolou o prazo regimental. Da mesma forma que o Executivo e sua equipe têm necessidade na agilidade dos projetos, nós temos necessidade de ter acesso aos documentos para passar a informação correta para a população. Porque esse negócio de devolver, eu não tenho certeza, isso é resposta de político e não é atuante. Eu gostaria de ter a resposta desse requerimento para me dar a resposta exata ao cidadão capixaraense que me fez a cobrança, entendeu? Então, tem uma do transporte que já foi, extrapolou o prazo, e tem uma da saúde também, certo? Só queria que tratasse com seriedade, que eu vou tratar. Pode reiterar também o pedido, né? Não, acho que não precisa, não. Não. Tem protocolo, chegou lá. Não, eu entendo. Não foi por telefone, senhor presidente. Entendeu? Não, verdade. Por telefone esquece, mas por escrito não tem que ter seriedade. Será que lá rasga cheque? Não rasga, não, né? Então. Não deve. Pois não, senhor vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, secretário, seu vice-presidente e os demais vereadores aqui que estão presentes. O presidente, eu gostaria de deixar bem claro aqui que, primeiramente, agradecer prefeito foi candidato, Firmato Augusto, por indicar como líder da bancada do PSC. É, nós recebemos aqui. Então, e queria pedir, Vossa Excelência, que estarei de acordo com os projetos que mandaram pela casa para a gente votar. E como líder da bancada do PSC, como o nosso secretário Paulo deu a nossa explicação hoje do projeto da, que abre crédito suplementar, gostaria de pedir, Vossa Excelência, que deixe ele para pôr em pauta na próxima votação, que a gente podemos analisar durante a semana, para que a gente não podemos fazer, votar um projeto errado ou que está votando certo. Então, porque hoje nós devemos à população que nós temos que fazer o nosso trabalho. Então, eu quero pedir, Vossa Excelência, que tire de pauta hoje para deixar para a próxima sessão, que a gente... Até gostei do que Vossa Excelência disse hoje. Se fosse preciso a gente passar madrugada discutindo, nós estamos presentes aqui, os vereadores, nós, eu que estou presente de segunda a sexta-feira, durante todos os dias, a gente vai discutir esse projeto e a gente vai estar. Não vamos dizer que a gente não está votando o projeto, deixar bem claro para a população que não vamos votar. Nós apenas vamos fazer o papel do vereador, que é analisar o projeto. É um perfeito, senhor vereador. À sua disposição, chega a me emocionar, hein? Se eu preciso, posa e tal. Não tem problema, não. Aqui, a matéria. Eu queria só abrir um espaçozinho, que o Ronaldo levantou a mão lá, e a gente quer ser bem democrático. Pois não? Antes da pergunta, é só fazer uma observação. Quando for dirigir aos vereadores de forma respeitosa, dirige a mesa dirige aos vereadores, e a gente tem que ter um cuidado muito grande com a conduta do plenário, qualquer um dos senhores aí, porque nós temos que manter um equilíbrio no plenário, ser bem harmônica a nossa reunião. Você fica à vontade, viu? É. Temos superávit financeiro de mais de R$1 milhão. E gostaria de perguntar a seguinte questão. Foi o dinheiro que deveria ter sido gasto em 2016 e não foi gasto em 2016. Né? Então sobrou mais de R$1 milhão. Tá, mas o senhor quer fazer a pergunta? Só expondo a minha opinião. Não deveria ter sido mais correto, não seria estornar o dinheiro, né? Porque pode ter diversas legislações, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, etc. Se eu estiver errado, não sei. Ronaldo? Você formulou a pergunta, com certeza o Paulo vai mandar para nós. Nós vamos mandar a correspondência para o senhor. Senhores vereadores, matéria em pauta de hoje é a matéria... nós esquecemos de falar. O primeiro projeto que ele mandou, o número 1, é o que cria 5, aquele 5 que estava... o pessoal estava ávido, né? Inclusive, aquele menino que teve aqui, o evangélico, evangelista, outros estiveram aqui, entendeu? Então, a gente vai votar a matéria. Nós vamos votar a matéria. Eu creio... Pois não? Está falando o projeto superávit financeiro. Não está na pauta de hoje, né, senhor presidente? Não, não. Senhor vereador, o senhor está correto no caráter regimental, mas essa mesa ela tem a prerrogativa de dar celeridade Concordo com a Vossa Excelência, senhor presidente, mas eu estou perguntando se você está em pauta hoje. Não, Nada impede que a Vossa Excelência coloque o projeto. Até pela sua conduta, acredito que você deve até colocar o projeto hoje. Não tem nada a ver, não. Tá, não. Correto, eu fico muito agradecido. O senhor ter essa ótica privilegiada ao meu respeito. porque o Marquinho vem pedindo exaustivamente nessa matéria, vem falando frequentemente, e ele está tendo um cuidado muito grande na condução dela, assim como o Eduardo, como os demais vereadores, o Lio, todos eles têm conduzido muito bem as matérias. E eu tenho um respeito muito grande com os demais vereadores, assim como tem com o senhor e com os demais também. Com certeza as matérias serão tramitadas sem nenhum aspecto lesivo para nenhuma matéria, muito menos para ferir interesse de servidor. Nós não temos esse viés, não. A proposta nossa é atender a demanda, sim. Nós falamos com o prefeito, falamos com o chefe de gabinete. Eles foram leal conosco, os dois, tanto um quanto o outro. Então, não justifica, nós estávamos questionando. Agora está faltando só um detalhe para ficar o negócio certo mesmo. É o líder do prefeito na bancada. O senhor secretário, e essa situação? Ao líder da bancada, é para não proporcionar prejuízo ao executivo, à bancada do executivo. Eu fico gostoso. É, você sabe, você dirige a um, acabou. E eles. Não, eu acho que nós vamos ter que ser muito tolerantes. Só queria comunicar ao senhor secretário, ao senhor presidente, que nessa discussão, nesse debate de liderança do prefeito, eu ainda não fui comunicado, ainda não. É. Então deve. Né? Mas vai ser o mais rápido possível. É, não, pois é, não. Eu faço parte, né? É, porque apoiei, você também faz parte. Apoiei o senhor prefeito. É, até discordo de algumas coisas, mas eu fiz parte, né? E eu não fui comunicado ainda a respeito dessa questão da liderança. Não, não. O senhor secretário disse que os vereadores estão discutindo e tal. Se for isso o caso, é de ser eu, estou aqui pronto para defender as causas justas. As injustas, não. Pode saber que se tiver que ser também, eu posso até ser também para fazer a melhor maneira possível. Para ser as coisas certas também. As coisas erradas, nós, ninguém está aqui para provar, só as coisas certas. Vossa Excelência não pode, vereador. O senhor está vetado, ser eleito prefeito. O seu partido é o Maurílio. Pode ser quem for. Não, pode não. Se ele pode ser, ele pode. Mas não é assim, não. Eu tenho um. Quem tem esse negócio, não? Não vai. Pois não? Falando de assunto agora, eu quero agradecer, senhor presidente, a presença sua e a do Eduardo, a do prefeito Zé Pezudo, o secretário, o chefe do gabinete, o Xandinho, né, de ter ido lá no Córrego do Ouro, né, onde a população falou que nunca tinha visto os vereadores e o prefeito reunidos em prol de uma festa festiva, né, que nem essa lá da Semana da Juventude, lá do Córrego do Ouro, né? Em nome dos nós três vereadores, nosso muito obrigado. Pode falar com nós, se vocês precisarem de alguma coisa, a gente sempre vai estar. Não tem que agradecer, não. A representatividade do Poder Legislativo cabe a mim e cabe aos outros vereadores também. Jamais eu vou me furtar de representar o poder. Vocês me elegeram para isso. Então, eu tinha obrigação. E só que tem um detalhe, eu apaixonei, eu gostei do negócio, eu já estou querendo voltar. Quanto é outra? Verdade, é gostoso. Ah, que bom. É, que saudosismo. Aqui, está maravilhoso, viu? Vocês nos receberam muito bem, Djalma, você, o Luiz. Vocês são anfitriões de primeira linha, de primeira grandeza. Quero voltar mais vezes, com certeza. Senhores vereadores, seja à vontade. Boa noite a todos. Quero agradecer aqui o Paulão pelo esclarecimento desse projeto, porque faz dias que nós estamos analisando esse projeto e hoje acabou de esclarecer esse projeto para nós. Acabamos alguma dúvida que tinha, nós estamos aptos a votar esse projeto, e eu principalmente, porque a gente acabou de... E também agradecer ao Glauco, que esteve lá no Corpo Duro, o Eduardo, o Zé Eugênio, o Alexandre Flávio. E outra coisa que eu estou vendo também nessa administração, no mandato passado, todos os projetos chegavam aqui na segunda-feira. Agora está chegando com 5, 6 dias de antecedência. Dá para o vereador analisar o projeto muito bem, estudar, como o Glauco diz. Hoje nós tivemos umas 3 horas aqui conversando sobre esse projeto. O Glauco chega aqui às 7 horas, tem dia que eu com ele fico até às 6 horas da tarde aqui. Então, o Porfírio também até falou ali, você está morando aqui na Câmara. Mas nós estamos, eu como secretário, o que for preciso, eu estou aqui praticamente o dia inteiro. E a gente vai embora olhando para trás. Agradecer ao Zé Eugênio por essa transparência de projeto, porque no mandato passado nós passamos muita dificuldade do projeto chegar no dia, às vezes, o Nicodemos mesmo era um que todo fazia essa reivindicação toda semana, toda segunda-feira. E mais agradecer a todos e boa noite. É, realmente, nesse quesito, eles têm sido eficazes e eu tenho certeza que deve permanecer. Até fica mais fácil para você discutir, né, Eduardo, senhores vereadores? Chega aqui, discute. É, porque, às vezes, tem alguma questões que não precisa ser discutida em plenário, pode ser discutido nas comissões, porque facilita muito o entendimento. É para você ver que não é caça às bruxas, não tem nada disso. Senhores vereadores, vocês estão aptos a votar nos projetos? O número 5, eu vou votar, eu quero votar. Pois não? Tá, vocês estão aptos. Do projeto, eu quero também falar que eu estou apto também a votar o projeto. E eu queria aqui, senhor presidente, né, agradecer também, completando aí o Aloysio com o Lio, falar sobre a Semana da Juventude, né, a presença de vocês lá para nós foi muito importante. Alexandre Flávio, prefeito, né, nossos parceiros vereadores aí, né, o presidente Eduardo, também esteve lá. Né, então, as pessoas que participaram de Campos Gerais, a gente teve uma participação muito boa da juventude de Campos Gerais, participou dessa semana também lá, que é uma semana muito produtiva para os jovens. Nós tivemos aí Firmato, que acompanhou também, né, e nós tivemos lá capaz de ser uns 20 jovens de Campos Gerais participando dessa semana, assim como cantando, fazendo show, participando da gincana, e foi uma coisa muito bonita. O carnaval mesmo, como eles estiveram lá, puderam presenciar o esforço dos jovens, sem dinheiro, sem, sabe, aquela, vendendo uma rifa de R$2 aqui, correndo dali, juntando, fizeram um carnaval tão bonito, tão criativo, né, assim como vocês puderam presenciar. Então, eu queria parabenizar aqui, né, a equipe organizadora que organizou essa Semana da Juventude, que ela já é realizada há mais de 30 anos, que, assim como eu falei semana passada, que é um evento da Igreja Católica, e teve teatro religioso, foi coisa impressionante. Nós tivemos teatro lá religioso, que foi uma coisa impressionante, sabe, coisa de artista mesmo. Teve comédia, gincana durante a semana, então a gente podia presenciar como diz, a força da juventude, né? O tanto que é bonito os jovens unidos, tanto que é bonito ver os jovens juntos, unidos assim como estavam. E teve show, a prefeitura fez o trabalho dela, assim eu quero também agradecer, né, em nome do prefeito, nosso prefeito, o vice-prefeito também, que fez o trabalho, ajudou com coletes, com palco, com som, fez um trabalho, modo parabéns. Assim a gente está vendo que está começando a engrenar as coisas. E assim como o nosso presidente também, que fez um trabalho muito bonito, participou, fez a parte dele também da Câmara do Legislativo. É assim como eles mandaram te agradecer, presidente. Ficaram muito contentes, né, com a participação e com a presença também. Muito obrigado, e eu acredito que o ano que vem nós possamos ajudar mais, porque esse também é um evento cultural, certo? Isso é cultura. É como eu falei semana passada, a gente vê a juventude nossa hoje está uma juventude doente, uma juventude precisando de apoio, de carinho, de cuidado. Nós estamos perdendo nossa juventude para a droga, para as drogas. A gente está vendo a dificuldade que está dos pais com os nossos jovens. Então, essa foi uma coisa que marca muito para a nossa comunidade. Então, mais boa noite, muito obrigado. Mas, Djalma, nós, eu, por exemplo, lá, eu fui um simples coadjuvante, o protagonista mesmo, foram vocês, o povo do Corvo do Ouro. Foi maravilhoso. Mas eu fiquei preocupado, foi com medo do filho do Aloysio afogar. Fiquei com medo do menino afogar. Ele foi campeão de 2 metros raso na Essa observação eu não podia deixar de fazer. Presidente, eu queria... Pois não. Só queria deixar, primeiramente, eu gostaria de agradecer a TV Grava, o Cangeria Notícia, o Independente, né? O Diário Independente, pelo que vem acontecendo, as denúncias que a gente vem recebendo, por através dessa do Cangeria Notícia, que eu recebi uma denúncia gravíssima hoje sobre o canil de Campos Gerais. Então, até quero convidar amanhã o presidente da Comissão de Finanças e Justiça, que é o presidente Eduardo, para a gente poder fazer uma visita amanhã, que eu falei que ia falar sobre isso hoje aqui na reunião, que eles me cobraram hoje, que era para a gente falar sobre isso, que está sendo um descaso no canil de Campos Gerais. Então, eu quero comunicar a você, presidente, amanhã, que você vai comigo fazer uma visita ao canil de Campos Gerais. Perfeito. Volto a observar que a matéria é específica, mas nós é que somos democráticos, a gente abre para discutir sobre todo o sistema que os vereadores sentirem à vontade. Entendeu? A matéria é específica, faça essa observação, matéria extraordinária não é remunerada. Nenhum vereador ganha ou recebe para reunião extraordinária. Tem que deixar bem claro isso. Ô, senhor presidente... Reiterando o pronunciamento do vereador Marcos Novaes, no ano passado a gente fez um ofício buscando informação sobre o canil. Né? Porque a gente vai lá, às vezes vê o animal ali, ele não sabe responder, você vê algumas condições que às vezes você não concorda, mas também você não é técnico, mas você vê que pode estar errado. Aí eu fiz um requerimento buscando informação. E obtive a informação. Na época, tinha um veterinário que prestava o serviço lá, que medicava, que cuidava dos cães. Esse mesmo veterinário, na primeira semana de janeiro, ele continuou com os trabalhos, certo? E eu sei que o mesmo foi aconselhado a deixar o local. Ele não foi despedido, não foi contratado, entendeu? Ele foi aconselhado a deixar o local. E ele deixou. Só que se encontra sob o poder dele alguns medicamentos, né? Que deveria estar sendo aplicado nos animais. E isso não está sendo feito. Onde eu falei sobre esse requerimento, eu fiz um requerimento solicitando informação sobre a situação atual do canil. Esse está dentro do prazo regimental, mas ainda não veio a resposta. Entendeu? Porque você recebendo a resposta por escrito do responsável pelo setor, você vai ter garantia para passar a informação para a população e, se necessário, você... tomar alguma medida, junto com os colegas, vereadores, você tem documento. Exato. Entendeu? Aí eu pedi, e assim que for respondido, Vossa Excelência pode fazer uso, tirar cópia da resposta para você se informar direitinho. Tá? Obrigado. De nada, obrigado. Senhor presidente. Perfeito, esteja à vontade. A semana passada, senhor presidente, eu estava numa reunião com o prefeito Zé Eugênio e com o João Carlos, tratando o assunto dos motoristas. O projeto que estava na casa. Aí conversei com o João Carlos, com o Zé Eugênio, para ver se eu conseguia, pelo menos, 2 motoristas para o distrito Corvo do Ouro. O João Carlos, no momento, achou que não era tão importante assim. Eu expliquei a situação do distrito, que o Corvo do Ouro hoje, no sábado, domingo, não tem plantão, à noite não tem plantão. E todo o mandato do Amador, do Joaquim, sempre esse plantão tinha no Corvo do Ouro. Então, essas 3 vagas vão ser de uma importância muito grande, principalmente na área de saúde. O motorista vai ser para a educação. Quero agradecer ao prefeito que disponibilizou essas 3 vagas, que vai ser de uma importância muito grande para o distrito do Corvo do Ouro. Eu quero agradecer ao Firmato Augusto também, que deu um apoio muito grande lá no Corvo do Ouro, esses dias da Semana da Juventude, Firmato. Abriu aqui na Rádio Montanheso espaço para o Reginaldo, para a Edmaura, lá na Rádio Corvo do Ouro também, fora o patrocínio que você ajudou. Muito obrigado, porque cada dia que passa, uma semana de juventude igual essa do Corvo do Ouro aqui em Campos Gerais precisava ter também, porque é de uma importância muito grande. O jovem, a união, a gente vê os filhos da gente, pessoas que nunca passou nem perto da casa da gente, dentro da casa da gente, isso é de uma importância muito grande. crianças brincando. Então, eu fiquei muito contente, como o Corco d'Ouro, como todos os campos de Aranhas que teve no Corco d'Ouro. Vocês podem ter certeza que, se Deus quiser, o ano que vem, quem sabe, Campos Gerais também possa fazer esse evento. E amanhã também, eu com o vereador Isaías, estão indo em Cubatão, interior de São Paulo, que a prefeitura comprou duas vans e um ônibus, para nós avaliar esses dois veículos, que um vai ser para a educação e as duas... O ônibus parece que vai ser para a saúde e duas vans para a educação. Então, vamos avaliar amanhã. E, se Deus quiser, vamos chegar lá que esse veículo esteja em boas condições, porque, se não tiver também, não vai ser aprovado. Pode ter certeza que nós vamos para ver o que é bom para Campos Gerais e para o nosso Corpo Duro. Muito obrigado. E também agradecer a TV Grava, Cangeria Notícia, o Diário Independente, pelo apoio que está dando aqui na Câmara Municipal. Muito obrigado. Essa viagem que os vereadores vão fazer, a Câmara Municipal ela tem a obrigação de alicerceá-los, de dar estrutura para que eles possam fiscalizar em loco o veículo que é pretendido pelo município. Porque o plenário é gostoso, é glamouroso, você falando, esse tanto de gente aqui assistindo, uns contestando, outros debatendo, isso é dócil, é maravilhoso, mas deslocar 480 quilômetros, 480 quilômetros voltando, total quase 1.000 quilômetros para fiscalizar, é quase que um caso inédito, porque na maioria das vezes, em outras oportunidades, comprava toque de caixa, até quer fazer observação. Esses dias mesmo, antes de tomar posse, o prefeito e 3 ou 4, de forma desavisada, para começar, que ele já tem pedido de comprar isso. Lá no interior de São Paulo, anteciparam e fizeram uma visita. Quer dizer, esse produto que ele visitou, ele não pode comprar mais. Esse ele já antecipou, ele já olhou com os olhos como se fosse comprar, quer dizer, já antecipou, ele já não pode ser objeto de licitação. Agora, em contrapartida, este agora, ele está comprando de forma legal, mas os vereadores, o Aloísio e o vereador Maurílio Pereira, desculpa, e o Isaías, eles vão diligenciar até Cubatão para fiscalizar, para olhar, para conhecer. Eu não me propus aí numa viagem dessa, primeiro que eu não entendo. Seria gastar o dinheiro público em vão. Tanto um quanto o outro conhece da matéria. Nós, o chefe do gabinete nos comunicou, nos deixou claro que o pessoal estava indo a São Paulo com essa finalidade, que nós nomeasse os vereadores para fazer essa viagem só para fiscalizar. Aí você escuta falar, o vereador ganha tanto e não faz nada. Faz. Vocês querem ir daqui em Cubatão amanhã? É numa van, viu? Vai daqui lá. São quantos que vão? São 2, 4. Vão 2 vereadores, o motorista. Eu sei que é uma viagem longa, cansativa, mas eles ganham para isso. A secretaria dessa casa já dispôs os recursos para que eles possam viajar, ir e vir tranquilamente para fazer essa observação. Isso é o ato fiscalizatório. É a etimologia da palavra, veriar, ver. É do grego, ver, olhar. Então, está aí. Eles vão lá fazer uma parte do dever que foi conferido pela população. Eles teve uma carta de crédito para fazer isso, e vão. Eu tenho certeza, quero desejar a vocês que tenham uma boa viagem, um breve regresso, para que corra tudo bem. E com certeza que o povo de Cambiará confia que vocês não estão jogando pérola aos porcos. Aurinho, gostaria que você fizesse a lei, as indicações e também as correspondências. Eu pulei o etapa. O vereador, só um minutinho, por gentileza. Pois não, vereador. Presidente, eu acho até importante essa parte do vereador fiscalizar, ver essa parte da compra de um ônibus e van que foi feito. Na minha opinião, hoje, o pouco que eu entendo, eu acho que foi feita uma compra no mandato passado, que para mim foi um mandato que foi feita uma compra para mim irregular, comprando 3 vans da Renault, que hoje, pouco que eu entendo, o difícil elas já em rodar em massa asfáltica, já dá muito problema. Imagina hoje rodando só em estrada de terra. Hoje você vê hoje que elas passam mais em oficina que realmente transportando os alunos. Senhor presidente, me permite também gostaria de pedir o processo que originou a compra desses equipamentos. Entendeu? Perfeito. E também gostaria de ver com o secretário Maurílio Pereira, é que nós discutimos na casa em relação a uma reunião itinerante lá em Colo do Ouro. Né? Queria saber se já foi marcado. Né? Não, perfeito. É, inclusive, eu salientei aqui no plenário, logo no início, mas nós estamos aguardando uma... Presidente, só para nós concluir... O processo da aquisição do ônibus com a van? Só para fechar aqui, para a gente... Quer fazer um requerimento? Quero conciliar, viu, senhor presidente? Tá. Só para a gente dar início aqui, para dar o nosso início nos trabalhos do nosso projeto, gostaria também, a gente já falou hoje, já debateu, a gente fizemos elogios e críticas, mas... não podemos deixar de elogiar o vereador, que hoje está ali recebeu uma homenagem. Até a gente ontem comentando lá no bairro do Baixão, até falei que eu até gostaria de inspirar como vereador na função dele, que hoje a gente vê que é um vereador super competente, que a gente vê que está aí na gestão por 4 mandatos, está aí mais importância que está recebendo homenagem na sua mesa. Vereador, parabéns pela sua competência, continua nessa competência que você merece. Muito obrigado, vereador. Obrigado de coração. Áurea, passa. Ofício número 06/2017. Senhor presidente, demais edis. Encaminho para apreciação e possível aprovação o projeto de lei número 04/2016, que cria cargo de provimento efetivo e dá outras providências para o distrito de Córrego do Ouro. Atenciosamente, José Eugênio da Silva. Ofício número 08/2017. Senhor presidente, demais edis. Encaminho para apreciação e possível aprovação o projeto de lei número 05/2016, que cria cargo de provimento efetivo de auxiliar de serviços gerais no quadro geral dos servidores do município de Campos Gerais. Auxiliar de serviços gerais, Distrito Córrego do Ouro. 10 vagas, sendo 6 destinadas à creche municipal Dona Maria do Carmo, 1 vaga destinada à Vila Vicentina e 3 vagas destinadas à Academia de Saúde e outros. Auxiliar de serviços gerais para Campos Gerais, 10 vagas, 15 vagas, sendo 10 destinadas ao pronto atendimento médico e 5 vagas não serão preenchidas no momento. Quadro de reserva. Ofício do Partido Social Cristão. Senhor presidente, Glauco Rabelo, a indicação faz. Excelentíssimo senhor presidente desta casa nobre, desta nobre casa legislativa, venho através deste indicar o líder da bancada do Partido Social Cristão, senhor vereador Marcos de Novaes. Agradeço a atenção e elevo nossos votos de consideração e estima. Firmato Augusto. Indicação número 017/2017. Por iniciativa do vereador Eduardo Luiz Pereira Furbeta, presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, e os vereadores abaixo, vem solicitar a Vossa Excelência que envie ofício ao chefe do Executivo Municipal com a seguinte indicação. Indico, excelentíssimo senhor prefeito municipal, que providencie a recuperação asfáltica, tapa-buraco, na rua Jorge de Paula Menberg, próximo à casa do senhor Zé do Choque, e imediações. Ofício número indicação número 018/2017. Por iniciativa do vereador Eduardo Luiz Pereira Furbeta, presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e vereadores abaixo-assinado, vem solicitar a Vossa Excelência que envie ofício ao chefe do Executivo Municipal com a seguinte indicação. Indico, excelentíssimo senhor prefeito municipal, que viabilize luminárias para a iluminação da Praça Padre Luiz. Justificativo, é uma boa iluminação, proporciona segurança e harmonia à população daquele bairro. E também as crianças e adolescentes que usam daquele itinerário para frequentar as escolas. Indicação número 019/2017. Por iniciativa do vereador Maurílio Antônio Pereira, os vereadores abaixo assinados Venho solicitar de Vossa Excelência que envie ofício ao chefe do Executivo Municipal com a seguinte indicação. Indico o excelentíssimo senhor prefeito municipal que viabilize junto à Secretaria Municipal de Arrecadação a possibilidade de ampliação do horário de atendimento do atendimento no respectivo. Justificativo. Tenho em vista que o Departamento de Arrecadação funciona somente meio período e que a demanda pelo atendimento é grande, pois os contribuintes do Córrego do Ouro e Zona Rural estão sendo prejudicados, pois o horário de atendimento, haja vista, que se locomovem por meio de ônibus de linha, portanto, dificultando o horário para os contribuintes. Indicação número 020/17. Por iniciativa do vereador Sidney Novaes Campos, os vereadores abaixo assinados vêm solicitar a Vossa Excelência que envie ofício ao chefe do Executivo Municipal com a seguinte indicação. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que providencie a colocação de placas de sinalização e nomenclatura nas vias públicas dos bairros Cidade Nova e Belvedere. Indicação número 021/2017. Por iniciativa do vereador Rômulo do Nascimento Júnior, os vereadores abaixo assinados vêm solicitar a Vossa Excelência que envie ofício ao chefe do Executivo Municipal com a seguinte indicação. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que adote as providências necessárias para designar um segurança ou um guarda municipal para atuar na feira dos produtores rurais de Campos Gerais, que acontece todos os domingos. Justificativa. Trata-se de reivindicação dos feirantes e da população em geral, que frequenta a referida feira, visando manter a ordem do local. Indicação número 022/17. Por iniciativa do vereador Rômulo do Nascimento Júnior, os vereadores abaixo assinado vêm solicitar a Vossa Excelência que envie ofício ao chefe do Executivo Municipal com a seguinte indicação. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através da Secretaria Municipal de Transportes e Estradas Vicinais, viabilize a recuperação das estradas rurais das seguintes comunidades, Pinhal, Caxambu e Gurita. Justificativa. Atendendo à solicitação dos usuários das referidas estradas, que estão em estado precário de conservação, dificultando o trânsito e o transporte dos produtores agrícolas. Indicação número 023/2017. Por iniciativa do vereador Sidney Novaes Campos, os vereadores abaixo assinado, vêm solicitar a Vossa Excelência que envie ao chefe do Executivo Municipal a seguinte indicação. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que viabilize junto à Secretaria Municipal de Obras a possibilidade de sinalização da rua Jorge de Paula Menberg para estacionamento de um único lado da via entre a Avenida Francisco Vinhas Arantes e a rua Nossa Senhora do Carmo. Indicação número 024/2017. Por iniciativa do vereador Marcos de Novaes, os vereadores abaixo assinados, vem solicitar a Vossa Excelência que envie o ofício ao chefe do Executivo Municipal com a seguinte indicação. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que destine um novo veículo de transporte escolar a ser adquirido pelo município, ônibus escolar, para atender a demanda da linha da comunidade do Galo e Pessegueiro. Justificativo. Os estudantes dessas localidades estão carentes de transporte adequado, haja vista que falta a manutenção nos veículos escolares que transitam pela estrada rural, com destino à escola municipal da comunidade do Galo, fazendo assim jus à melhoria do respectivo transporte. É, nós invertemos a ordem dos fatores, mas não altera o produto, né? Essas correspondências, elas são lidas no início da reunião e as indicações também. Eu tenho dado notoriedade à presença do Geraldo Cantalice dos Reis, que veio nos prestigiar. Isso é bom, viu? Convida aí mediações do teu comércio lá, do teu magazine, da tua loja, que venha participar conosco. Muito satisfeito, obrigado da tua presença. Quero agradecer a você, ao Marido, presidente da Câmara, por esse nosso Nem sei, é. Ela rimou só. É, ficou bom. É que ficou bom. Que bondade. Isso é bom. É. É, não, não. Não, é a tua presença para nós, Gustavo. Valeu a pena vir aqui. Gostei da casa. Conta para os outros. Tá certo. A língua foi feita para... É, tá certo, para comunicar. Para comunicar, é verdade. Tá ótimo. Tá bom. Aqui, então nós vamos às votações. Nós vamos votar da seguinte forma. Nós vamos votar de forma nominal. É um entendimento que nós chegamos. Suscitar o plenário está de acordo? Que vote de forma nominal. Muito obrigado. É, nós vamos votar o projeto de número 5. É, o projeto de número 5, já é de conhecimento de vocês, é que cria os 5 cargos, né? É, tinha, alguns estavam na expectativa, aguardando. Então, nós vamos votar. Agora, as decisões do plenário... Eu não posso interferir. Eu sou muito respeitoso na decisão de cada um dos senhores edis e vou cumprir isso aí, com certeza. Nós, a matéria que empata no plenário, só aí o vereador presidente vota. Se a matéria tiver maioria simples ou maioria absoluta, qualquer maioria ela está aprovada, porque não é matéria de coro privilegiado, né? Tranquilo. Eu vou começar com Djalma. Projeto de número 5, Djalma, que cria os 5 cargos. Por favor. Tem alguma justificativa? Não. Aloísio. Estou de acordo com o projeto, por favor. Marcos de Novaes. Também estou de acordo. Eduardo Luiz Pereira Furbeta. De acordo com o projeto. Sidney Novaes Campos. De acordo com o projeto. Por favor, senhor presidente. Rômulo. Estou de acordo. Aí nessa altura, praticamente, já está aprovado, mas nós vamos dar sequência. Lázaro. De acordo. Isaías? Estou de acordo. E principalmente porque a falta que está no motorista lá na prefeitura está necessitando os motoristas para trabalhar. Perfeito. Essa matéria, até o vereador José de Arimateia de Lima. Senhor, de acordo. Senhor presidente, eu não queria interromper, não, mas o projeto número 5 é o projeto de serviços gerais. Ah, não é o dos motoristas, não. São 10 serviços gerais de Cogo do Ouro. Não, o projeto de número 1. E 15... Não. Desculpa, projeto de número 1. Mas não tem problema, não muda em nada. Nós voltamos aqui a fazer a correção, não tem dúvida nenhuma. Motorista de veículo pesado, número 5. Exatamente. De acordo, senhores, de acordo, conforme foi... De acordo. Relatado. Então, tá bom. Considera aprovado por 10 a 0. Ouça só, a matéria, essa matéria é matéria simples. No sexto vereador, ela está aprovada ou não. Então, nós usamos esse expediente para valorizar as bancadas. O projeto de número 5, que cria os cargos, considera aprovado por 10 votos. Pega isso aqui, por favor, por gentileza. Nós vamos votar o projeto de número 1, que dispõe sobre revisão anual dos agentes políticos, Poder Legislativo, Djalma. Aloísio. Sim, estou de acordo. Sim, presidente. Eduardo Luiz Pereira Fubeta. De acordo. Sidney. De acordo. De acordo, senhor presidente. De acordo. Já está aprovada. Vamos continuar a sessão. Lázaro. Aprovado. Isaías. Aprovado. De acordo. Nélio Arimateia. Já tem nem muito, mas... Considera aprovado. Projeto de lei de número... Agora que é o número 5. Aquela hora era o Will, fez a troca, mas a matéria é a mesma. Entendi. Cria cargo por meio da outra. A matéria nós vamos usar... Nós vamos usar o mesmo expediente. Djalma. Por favor, na próxima. Aloísio. Sim, estou de acordo. De acordo, presidente. De acordo, presidente. Sim. Por favor, senhor presidente. Já está aprovada novamente, continua. Senhor presidente, mas eu acho que aí já está fazendo um equívoco, Para o senhor programar o resultado da votação, você tem que perguntar a todos, que aí você está discriminando aí. Mas o senhor pode contestar a votação não, e pedir o impedimento dela. Não estou pedindo impedimento. Que aí nós, anulamos até a matéria. Não, fica a seu critério. Dá uma olhada no artigo, 71, inciso C. O senhor vereador, isso é delirar, é interessante o contraditório, mas deixa eu te falar. Se o senhor achar que a matéria está sendo lesada, o resultado dela... Primeira coisa, tá... você não pode achar, primeiro... senhor é presidente. O senhor conduz os trabalhos da casa, senhor presidente. Senhor vereador... conduz os trabalhos senhor da senhor casa. Senhor vereador... O senhor não pode legislar nessa maneira. Senhor vereador, eu não deixo de ser vereador por ser presidente. Então, o senhor é presidente da casa. Mas eu não deixo, de ser vereador. Deixa, mas é presidente, preside o trabalho. Tá, mas aonde é que está o equívoco para a gente sanar, ué? Então, ué. Então nós vamos inverter agora. Você quer ver? Você quer ver como é que funciona? Eu estou achando que o senhor está sentindo que quando chega no senhor, já está depreciado. Não, e outra coisa, mas se o senhor programar o resultado, você tem que perguntar para todos os vereadores, ué? Não, não. A maioria absoluta já dá o resultado. Então, mas... Dá uma voltinha de lá e outra de cá. Ué. Não, desse jeito não, vai ficar. A matéria. Só a bicicleta deles vai funcionar. Isso é bem racho, velho. Essa matéria. Outra coisa, matéria também, esse voto dessa matéria não é nominal. Isso é bem racho. Você passou a nominal. Um acordo com os vereadores. Mas ela não é votação nominal. Não, mas, senhor vereador, eu suscitei o plenário para saber se a matéria então, podia ser nominal. Eles aceitaram. Mas o regimento interno cita que ela não é. Mas eu tive o referendo do plenário então, e volto a pedir o referendo. Vocês querem que a matéria seja nominal? O regimento interno joga fora, ué. Aqueles que acharem que a matéria deve ser nominal, permaneça como estão. Aqueles que acham que a matéria não deva ser nominal, levante-se. Vocês acabaram de concordar. Entendeu? Então vamos dar sequência. Regimento interno da casa. É preciso ser respeitado, não pode. Não, não, eu não afronto o regimento. Aqui, mas tem um expediente legal também, senhor vereador. E aí até é interessante, está todo mundo assistindo a matéria. Pede a nulidade da matéria. Não, perdi a nulidade de matéria, não existe matéria aprovada, não existe nulidade, não, colega. Não, não, existe, ué. Se o senhor achar que foi lesivo, que a conduta do presidente foi equivocada, o senhor tem direito, ué. Pega o regimento interno da casa e joga no fogo. Senhor presidente, senhor vereador, eu até acho interessante, é bom esse frisson, isso nos motiva, faz virar, é bom nos acorda, as reuniões têm sido longas e tal, mas deixo claro e evidente, aquele que sentir que os seus direitos foram lesados, lógico, recorra ao Ministério Público. Recorrendo ao regimento interno, não, colega. Eu vou fazer uma observação para o senhor, que quando essa mesa diretora tiver com o uso da palavra... A mesma coisa eu digo para a Vossa Excelência. Então, eu vou lhe conceder a palavra para o senhor defender o senhor questionar, e se o senhor quiser, a gente tira até o projeto de pauta. Fica a seu critério. Não, eu não posso votar de mim, não. Quem está questionando é o senhor. Você que é o presidente. Aqui. A Vossa Excelência que é o presidente. Então, aí o senhor volta a me devolver a prerrogativa. Muito obrigado. Nós vamos votar a matéria, cria cargo de provimento e dá tal que é o projeto de número 5, que vocês conhecem também, que, inclusive, é auxiliar de serviços gerais para o Córrego do Ouro e para Campos Gerais. Vamos começar do lado de lá. Rômulo do Nascimento Júnior. Estou de acordo. Murilo. De acordo. José, você, Sidney. Estou de acordo. Você, senhor presidente. Sim. O senhor. Ué. O senhor. José de Arimateia. Estou de acordo. E o senhor, Isaías. Eu acho que passa uma brincadeira. E o senhor considera aprovado. A maioria que manda no plenário. Eu sei que a decisão é de vocês. Eu não tomo decisão em nada, não. Eu conduzo a matéria. Aqueles que acharem que eu estou conduzindo de forma equivocada, é só me questionar e eu estou pronto a questionamento. Porque, na verdade, o que me motiva é o contraditório. As matérias foram votadas. Nós vamos... tem mais um, tem uma outra, né? É do número 3, senhor presidente. Aí? Número 3. Não sei se esse foi o último. Não, tem o 4, né? Tem o 4. Ah, tá certo. Tem o 3. Não. Tem o 4. Mas... Já foi junto. Quatro. É. Quatro. Foram todos, hein? Falta o 3. O 3. Que dá o 3 aqui? Os 10 não, eu que passei ele. Não, o 3 foi votado já. Já foi, já. O 3 é o pagamento do... Não, de 10 mil. É a restituição, não é? Não, não. Não, aquele não está em pauta, não. Aquele... 4 e 5. Senhor vereador, o senhor está falando do pagamento da Caspeg? É. Não, aquele não está em pauta, não. Nem ele, nem o que... dá o crédito suplementar. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, juntamente com a mesa, que priorizasse esse número 3 para a próxima reunião, uma vez que o município tomou posse de valores que não seria dele, que seria do servidor. Né? E o servidor, mais do que justo e direito, ele precisa desse, né, desse valor. Ai, ai, às vezes tem... não estou aguentando. Parece brincadeira, né? Não, mas tem alguns comportamentos, às vezes. É engraçado, é bom para mudar o fluido, voltar a ser positivo. Às vezes tem alguns comportamentos que é hilariante, isso é natural, isso é da vida pública. Muito obrigado, senhores, considero. Vocês tiveram a tolerância comigo, ao vereador que participou efetivamente, os meus companheiros, meus colegas, a imprensa de modo geral, televisiva, falada, escrita, ao Cordete, o Jornal de Minas Gerais, enfim, todos aqueles que participaram. Boa noite, fiquem com Deus.